Porque não me falou que era casado. E só estava afim de mais um caso. Eu juro que jamais ia querer, nem mesmo aquela noite de prazer. Em um quarto de luxo de um motel, aonde acreditei nessa paixão. Mas percebi que fui só um troféu que vai ficar em sua coleção. Só um troféu que vai ficar em sua coleção.